é guerreiro. Faça sol ou faça chuva, sua farda é composta por meião, chuteira e luva. Tá sempre preparado, viver em guerra é comum. Do seu batalhão ele é o camisa 1. Missão arriscada, não pode vacilar. Reflexo apurado, a garra tá no olhar. Tijolo por tijolo, tá formada a parede. Não fica cabisbaixo se busca a bola na rede. Dá a volta por cima, estampado no letreiro. Seja no Brasil, interior ou estrangeiro. Liderança natural, mas de uma definição. Goalkeeper, arqueiro, goleiro, o paredão. Teve tudo pra desistir, atitude infeliz. Mas a vontade de crescer é a que se chama André Luiz. Persistência e coragem, o estilo invocado. Raça e perseverança com sotaque arrojado. Ei, Joe, tem muita água pra rolar. A fé desse mineiro espanta todo mal olhar. Dentro das quatro linhas dá pra dar o seu melhor. Sem dó, olha ao redor, sei que nunca está só. O começo do ataque, o último é o primeiro. A muralha, o escudo do time. O arqueiro faz atacante ficar tremendo de medo. Aqui nem moça passa que começa o bombardeio. O começo do ataque, o último é o primeiro. A muralha, o escudo do time. O arqueiro faz atacante ficar tremendo de medo. Aqui nem moça passa que começa o bombardeio. Tem ditado que é certo, outros que não concordam. Deus é pai, não é padrasto. Discordo, discordo. O mundo generaliza, Deus prova o contrário. Padrasto foi mais que pai, um afeto inestimável. Família pra que serve? Eu te respondo agora. Lado a lado, todo tempo renovou essa história. Valor inestimável, verdadeira riqueza. Agradeça a Deus por seu Freitas e Dona Neuza. Quando mais se precisou, quem é que tava do lado? Pois quando não aperta, os parceiros sai voado. Quando não tinha saída, quem te botava na linha? Seus pais abriam portas onde nem parede tinha. Vontade de vencer ele teve, todo mundo tem. Isso é normal, tá no instinto, tem que ir bem mais além. Mais importante que isso, é bom você anotar. Mais que a vontade de vencer, a vontade de se preparar. Preparar pra vencer, esse caminho não se erra. Trocaria qualquer coisa pelo campinho de terra. Essa história de vida foi contada pra mostrar que as portas da sua vida só você pode fechar. O começo do ataque, o último é o primeiro. A muralha, o escudo do time. O arqueiro faz atacante ficar tremendo de medo. Aqui nem moça passa que começa o bombardeio. O começo do ataque, o último é o primeiro. A muralha, o escudo do time. O arqueiro faz atacante ficar tremendo de medo. Aqui nem moça passa que começa o bombardeio. A bola já foi cobrada ali com o jogador Ferrugem. Vem ela dominar o Ferrugem, bateu de longe. André Luiz! De André Luiz! A segunda bola é perigosa ainda para a equipe do Brasiliense. Olha o perigo lá pelo lado esquerdo. Vai cruzar dentro da grande área. Subiu de cabeça, pessoal! Oh!